Transamérica Foz. Vamos para a nossa hora de entrevistas. Vamos conversar neste sábado com o Carlos Silva, ele que é empresário aqui na cidade, também participante de várias entidades como Sindicato de Hotéis e agora também presidente do Fundo Iguaçu. Bom dia, Carlos Silva. Ele está aqui com vocês novamente, né, Guilherme, nessa Transamérica aqui que só envolve a cidade com as boas notícias. Isso é muito bom. Um abraço aqui já para você, que estamos, né, vivenciando aí a amizade de outras emissoras. O Pegoraro, que está aqui, fico muito feliz por estar ainda atuando aqui em Foz do Iguaçu. E o Márcio aqui, né, que está no dia a dia da sonoplastia. Né? Isso é muito bom. Estamos aqui à disposição aí, dizendo que um bom dia para os ouvintes. E aí a cidade, eu acho que merece essa nossa dedicação plena. Vocês como empresários, executivos da comunicação, como nós também, empresários dia a dia do turismo, que envolve todo mundo, né? E antes de passar a palavra para o Pegoraro, vou até pedir para você explicar aqui para o nosso ouvinte, porque Fundo Iguaçu é o nome de uma entidade que a gente já falou várias vezes em vários contextos, mas muitas vezes as pessoas ficam na dúvida ainda, o que é realmente o Fundo Iguaçu. Você pode explicar até para o ouvinte entender como funciona essa entidade? Sim, o Fundo Iguaçu ele foi formado em 2007 com a única expectativa e objetivo de fomentar o turismo de Foz do Iguaçu. E a partir daí também auxiliar nos projetos estruturantes e principalmente projetos que venham desenvolver o nosso turismo. Foi formado por entidades dedicadas e ligadas diretamente ao turismo. Também tem um apoio muito forte da Secretaria Municipal de Turismo, Prefeitura, Itaipu Binacional, Parque Nacional e ICMBio. Então, eu vejo que as forças atuantes do turismo estão ali. Nós entendemos que ali é o nosso conselhão voltado a desenvolver e tratar todas as ideias com relação ao turismo. É uma entidade que reúne, portanto, órgãos públicos e privados com um objetivo comum? Exatamente. Não podemos ficar de fora do poder público e tampouco o poder público ficar de fora do nosso lado empresarial, né? Então, acho que o Fundo Iguaçu ele agrega tudo isso. E eu tenho visto que também nos últimos anos tivemos muitas conquistas, né? Uma delas, posso dizer, que foi a ampliação do aeroporto, a melhoria do nosso aeroporto, que está aí, já todo mundo pode ver. A Ponte da Amizade também foi outro projeto que foi também discutido, levantado pelo Fundo Iguaçu. Depois o Codefós fez ali toda a logística. Não é? Também em inúmeros projetos, divulgações. Agora mesmo o Fundo Iguaçu está atuando fortemente para trazer mais uma malha aérea para Foz do Iguaçu, que é Florianópolis, Foz do Iguaçu. Então são essas atividades, são esses momentos que o Fundo atua e que vem a desenvolver o turismo como um todo. Eu vou passar agora a palavra ao Jorge Pegoraro. Pegoraro que acompanhou de perto, inclusive, desde o surgimento, né, do Fundo Iguaçu, né? É verdade, Guilherme. Bom dia, Carlos Silva. É um prazer estar recebendo você aqui nos estúdios da Transamérica Foz, ao vivo conosco. E eu lembrava aqui, Carlos, nós estávamos lá no início, né, da criação do Fundo Iguaçu, inclusive. E eu lembrava que as primeiras atividades, as primeiras ações, até por uma necessidade da própria cidade de Foz do Iguaçu, foram mais no sentido de divulgação da cidade, né? Melhorar a imagem de Foz do Iguaçu nos meios de comunicação, tanto nacionais quanto internacionais. Isso culminou também aí com a cidade sendo contemplada, né, como as Cataratas do Iguaçu, como uma das 7 maravilhas da natureza. E agora, posteriormente, o Fundo Iguaçu mudou um pouco o seu foco de ação e transformou-se mais num fazedor de projetos, né? Construir projetos, principalmente de infraestrutura, logística, para a cidade. Agora, você assumindo essa cadeira tão importante, de tanta responsabilidade, que é a presidência do Fundo Iguaçu, vai seguir o fundo nessa mesma linha ou você já tem outra estratégia definida? Bom, o colegiado que decide, né, Pegoraro, as ações do Fundo Iguaçu. Não tenha dúvida que os projetos que estão andando vão ser dados sequência, outros porventura venham, não é a presidência que decide. Você acompanhou, você também participa de tudo isso, até quero fazer um registro aqui de público, que o Pegoraro está aqui na Foz do Iguaçu e merece todo o reconhecimento, porque foi um dos que lutou e se colocou, debruçou em cima desse projeto, dessa ideia do Fundo Iguaçu, tratando isso com muita propriedade junto ao ICMBio, junto ao IBAMA. Então, você, Pegoraro, e também outra pessoa que também auxiliou muito foi o Júlio Gonçalves, né? E tem tantas outras pessoas aí que auxiliaram para que a formatação deste Fundo Iguaçu fosse feito. Claro, ele tem a sua objetividade de transformar a imagem do nosso destino. E assim deveremos continuar também, né, Pedro? Respondendo o que você falou. Projetos tem que ter. Eu acho que auxiliando o projeto, você acaba tendo daí o dinheiro para viabilizar as obras, né? Mas não tenha dúvida, nós temos ali uma PR, né? Uma rúbrica destinada à captação de evento, à promoção de destino, a parte de visitors, né? E junto com o Convention Bureau, eu tenho certeza que vai ser dado ênfase cada vez maior para nós colocarmos a Foz do Iguaçu na vitrine do turismo nacional e internacional. Inclusive, é importante destacar, né, Guilherme também e Carlos Silva, quando você vai atrás de um recurso, principalmente, né, para a sua cidade ou para a sua instituição, enfim, você vai no governo municipal ou estadual ou federal, a primeira coisa que você ouve é assim: você tem um projeto? Né? Você tem projeto, tem dinheiro. Né? Se não tem projeto, não tem dinheiro. Né? Então, justamente foi aí que o Fundo Iguaçu veio suprir, né, uma lacuna também muito importante dentro de Foz do Iguaçu, que foi essa construção de projetos. Né? Então, aí surgiram vários projetos, né, como o Carlos já mencionou, do aeroporto, da duplicação da BR-469, enfim, são muitos projetos aí que me foge até da lembrança agora. Mas há uma necessidade de continuar isso realmente, né, Carlos? Para você ir atrás desse recurso, você tem que ter bons projetos até para competir com outras cidades, né, outros destinos turísticos também pelo Brasil, fortes também. Sem dúvida, a preparação de uma cidade, ela não é só na divulgação, ela é um todo, né? E a partir daí também, dentro do Fundo Iguaçu, nós temos o núcleo de projetos, onde são elencados alguns projetos para serem executados e a partir daí colocado à disposição. Um deles, por exemplo, e foi assinado ontem, a ordem de serviço para começar a licitação das praças, a Praça do Centenário de Foz do Iguaçu. Então, o governo do estado veio, na pessoa do Ratinho Júnior, assinou junto com o Piola, então o presidente do Fundo Iguaçu, e também o prefeito, a ordem de licitação para essas praças serem executadas ainda agora no ano de 100 anos de Foz do Iguaçu. Não é? Então, eu vejo, esse projeto também foi patrocinado pelo Fundo Iguaçu. Então, eu vejo que a cidade, ela se transforma a partir do momento que as pessoas se doam e a partir daí tem a responsabilidade de fazer a aplicação daquele recurso com muita seriedade e muita responsabilidade. Carlos Silva, essa última década para Foz do Iguaçu foi muito especial, principalmente para a questão do turismo, né? O Parque Nacional do Iguaçu, esse ano de 2015, baterá novamente seu recorde de visitantes. A Itaipu Binacional também batendo o recorde de visitantes. O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu já anunciou aí, são mais de 2 milhões de usuários, né? Batendo o recorde também do aeroporto. É um bom momento para o turismo de Foz do Iguaçu? Sem dúvida. E você sabe que Foz do Iguaçu, ela começou a ser disponibilizada no contexto nacional do turismo e também caiu no bolso do brasileiro, né? Porque Foz do Iguaçu também é um destino bom, qualidade e tem preço bom, não é? Um preço justo. Então ele ficou, assim, digamos, acessível a todos. Agora também com essa questão econômica, o dólar com essa, né, essa alta, diminuiu também a ida do nosso turista para o estrangeiro, né? Para outros países. Portanto, eu vejo que Foz deve se consolidar cada vez mais uma das grandes atrações. E agora, recentemente, Foz ganhou também mais um prêmio no TripAdvisor, né? Como um dos destinos mais charmosos, mais procurados a nível de mundo. Um dos dez, né? Então, eu vejo que, não tenha dúvida, há um crescimento de 8% a 10% anual na visitação, na hotelaria, mas ainda é pouco. A nossa hotelaria, ela tem um número hoje de 27.500 leitos. A ocupação ainda, ela está na casa de 55% a 60%, com exceções dos feriados, que então tem uma ocupação maior. E nós precisamos cada vez mais fortalecer, que venham mais turistas para cá. E aí entra também a chave do Fundo Iguaçu para viabilizar novos atrativos, fortalecer mais a imagem daqueles que já existem, para que as pessoas consigam entender que Foz é um lugar certo para descansar, é um lugar certo para visitar e também para aproveitar toda essa infraestrutura e estrutura que está aqui na Tríplice Fronteira. Estamos conversando aqui na Transamérica com o Carlos Silva, ele que é o novo presidente do Fundo Iguaçu e também representante da hotelaria e da gastronomia aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Você citou a cifra aí de 27 mil leitos aqui na cidade. Isso é um desafio para qualquer gestor hoteleiro, porque antes nós tínhamos uma quantidade muito menor e um desafio ficava justamente na questão de, pelo menos, manter ou aumentar as taxas de ocupação. Esse ano de 2015, como é que vai fechar para a hotelaria na sua visão? Nos três primeiros meses do ano, foi bem. Depois nós tivemos os três meses de março, abril e maio, não foi muito bem. Julho deu uma reaquecida. Esperamos aí fechar uma ocupação de 60%. É claro que nós comentamos e estamos preocupados até com isso, que a nossa diária teve que fazer um achatamento, ou seja, colocar mais acessível a todos. Por isso, então, essa movimentação que nós conseguimos aí até, quem sabe, chegar a 60%. Mas eu não me preocupo só com a tarifa baixa. Eu me preocupo, sim, em cada vez mais fazer com que a cidade seja colocada à disposição de todos. Consequentemente, nós teremos no futuro a diária sendo realmente recompensada pelos serviços que são prestados, né? E a questão também que eu vejo, 27.500 leitos é muito? Sim, não tenha dúvida. Mas aí nós incluímos pousadas e também albergues. Não é só hotelaria de primeira categoria. Mas de forma que também outros hotéis estão vindo para Foz. A cada momento a gente tem a novidade de mais um empreendimento com 100 apartamentos, 150 apartamentos, 300 apartamentos. Isso, claro, mostra que o investidor está sabendo que aí é uma cidade de futuro, mas claro que tem que fazer também da maneira que precisa para manter uma ocupação adequada, né? E é interessante a gente notar também que alguns dos hotéis aqui da cidade que haviam sido desativados, eles estão voltando a funcionar. Isso mostra justamente essa questão da confiança, da esperança no crescimento aqui da cidade? Sem dúvida. Eu vejo que o fortalecimento do turismo passa, nesses últimos 7 anos, por uma renovação muito grande. As pessoas estão entendendo que tem que trabalhar em prol do desenvolvimento da cidade. A partir daí, não tenha dúvida que os empreendimentos, eles todos serão viáveis, né? Aqueles empreendimentos que estavam desativados, porque as pessoas talvez não acreditavam mais na cidade como cidade de turismo. Ou apostaram, né, até num nicho errado, né? A questão dos sacoleiros que acabou se desinflando nos últimos anos, né? E com o passar do tempo, esse turismo de compras, ele não existiu mais e teve que fazer algumas adaptações, alguns ajustes para se colocar à disposição desse mercado. Mas eu vejo muito importante isso, não é? Porque cada vez mais nós temos hoteleiros e também donos de restaurantes proporcionando qualidade, não só medindo a questão de valores, mas sim dizendo que aqui nós temos uma hotelaria de qualidade para oferecer. Carlos, nessa semana também nós vimos que houve uma mudança também no Convention Bureau, né? Altino Voltolini assumiu a presidência também do Convention, assim como você agora assumindo a presidência do Fundo Iguaçu. E uma questão em Foz do Iguaçu que nós acompanhamos também, o crescimento, a evolução disso, são os eventos para a cidade também. Eu acredito que até para sustentar toda essa questão da hospedagem, da gastronomia, manter os empregos em alta, nós precisamos ter sempre os eventos, né, na cidade, principalmente, a gente chama de baixa temporada, mas não é muito uma baixa temporada, mas principalmente fora dos grandes feriados, né, onde a cidade realmente fica cheia. Há uma predisposição do grupo, né, da gestão integrada em continuar investindo também nesse segmento? Sem dúvida, eu vejo que é um segmento que está surgindo para Foz do Iguaçu e nós já estamos competindo com grandes capitais porque temos excelentes centros de eventos, capacidade de 10 mil pessoas simultaneamente. Isso dá uma referência. Eu tenho certeza que o Altino, junto à sua diretoria do Convention Bureau, vão tratar esse assunto com muito carinho e disponibilizar todas as forças necessárias para que o número de eventos, não importa se seja pequeno, médio ou grande, mas que venha para Foz do Iguaçu. E tu sabe que quando tem um evento, ele distribui automaticamente, não é? Ele distribui para todas as camadas hoteleiras e a cidade toda fica com uma movimentação interessante. E quem ganha com isso é o comércio, quem ganha com isso são as lojas, a gastronomia, o transporte e principalmente os atrativos, né? Os atrativos também fazem parte de ter a receptividade, né, desse turista que nos visita. E a questão da capacitação, Carlos Silva? A gente sabe que você, mesmo nas suas empresas particulares, quanto também na questão pública, você tem uma dedicação muito grande na questão de capacitação de mão de obra, né? Dos funcionários, de gerentes, enfim. É, como que está esse momento de Foz do Iguaçu? Nós falamos muito no turismo, que a cidade depende do turismo, mas assim, nós temos uma mão de obra hoje capacitada para trabalhar com turista? Sim, a nossa mão de obra, ela, se eu falar que ela é capacitada, eu posso exagerar um pouquinho, mas ela é dedicada. Agora sim, nós estamos proporcionando convênios com o Senac, convênios com o Sebrae, e agora também o Sindhotéis está proporcionando ali, e se Deus quiser, agora no mês de maio de 2016, nós vamos ter em Foz do Iguaçu 1.400 metros de uma obra destinada à capacitação. Aí ela vai capacitar as nossas governantas, capacitar também os nossos gerentes. Não é só capacitar, é dar informação, trazer informação mais atual do que está circulando pelo mundo, fazendo com que essa informação seja distribuída também à área laboral. Eu tenho certeza que todas as entidades estão se preocupando cada vez mais em trazer essa certificação, esse autoconhecimento e também proporcionar a qualificação plena, né, para todos nós, não só para quem está no dia a dia do trabalho, como para nós dirigentes, né, nós também, empresários do setor, precisamos estar sempre antenado, reciclando algum conhecimento aqui, buscando novidade ali, porque hoje nós estamos no mundo globalizado e o que acontece no mundo lá fora automaticamente é cobrado aqui dentro. Né? E esse assunto é um assunto, né, Guilherme, que precisa desde o trabalhador do posto de combustível, o taxista, a mulher que trabalha no hotel, né? Enfim, todos têm que estar antenados, né, com essa questão do turismo, de uma boa prestação da qualidade dos serviços. Né? Sem dúvida. E uma cidade, se ela é boa para quem mora, com certeza ela é boa para quem é visitante. Então, acho que a partir daí, eu vejo que a cidade já está se posicionando desta forma. É uma cidade que está se formatando profissionalmente, a comunidade tem entendido que o turismo é uma das forças importantes para o desenvolvimento. Então, eu vejo que é questão de tempo, não é? Não muito tempo, nós teremos uma cidade totalmente aí nos moldes de, vamos citar aí, Gramado, Campos do Jordão, onde que a comunidade absorve e também trata direitinho o que se chama um produto excelente, que é o turismo. Né? Vamos falar agora de gastronomia. Vou citar um exemplo, não vou citar o nome da empresa, mas vou citar aqui como exemplo positivo, porque a gastronomia de Foz do Iguaçu, até durante muito tempo, o próprio Guia Quatro Rodas citava que a melhor gastronomia da fronteira estava em Puerto Iguaçu e não aqui na cidade de Foz. E eu, particularmente, tive uma surpresa recentemente quando participei de uma confraternização numa churrascaria. E era uma churrascaria que não tinha lá uma fama muito boa, mas o que eu percebi é que de uns anos para cá houve uma melhoria significativa em muitos estabelecimentos aqui da cidade, a ponto de me surpreender aqui como morador local. Como é que está essa questão da gastronomia hoje aqui em Foz? Sim, a gastronomia está passando por um momento de transformação. Não é? E eu vejo também que agora, trazendo para Foz do Iguaçu, junto com a Uniamérica, a Escola de Gastronomia da França, Le Cordon Bleu, que também é um dos projetos lá do Sindhotéis, vai fazer uma nova reciclagem em toda a nossa gastronomia. Não tenha dúvida que todo visitante também quer dar um pulinho ali em Porto Iguaçu ou até Cidade Leste, conhecer aquela culinária. Mas nós não podemos deixar que a nossa culinária, nossa gastronomia seja deixada de lado. Então nós vamos fortalecer, nós vamos dar todo ênfase, vamos promover a partir do ano que vem alguns festivais gastronômicos para mostrar isso, Guilherme. Não só as churrascarias, mas restaurantes também, né, com toda a sua qualidade e diversidade gastronômica para trazer mais um produto também para ser oferecido ao nosso turista. Né? Eu acho que até essa concorrência, né, que não é uma concorrência entre essas três cidades, né, Cidade Leste, Porto Iguaçu e Foz do Iguaçu, na área de gastronomia, é interessante, né? Porque dá uma opção muito maior, né, para o turista que vem aqui. Ele quer passar um dia em Foz do Iguaçu, almoçando e jantando aqui em Foz, mas ele também quer dar um pulinho ali na Argentina. Aí ele também vai para o Paraguai comprar alguma coisa e também quer experimentar ali, né, os sabores ali do Paraguai. Então, acho que tudo isso acaba sendo construtivo, né? Compõe, eu acho, uma experiência importante para o turista. Sem dúvida. Quem é que não gosta de ir para um lugar e automaticamente conhecer três culturas diferentes? Não é? Foz do Iguaçu proporciona isso. E com facilidade, proximidade. E também um preço que, né, um preço que é irrisório se tratando de primeiro mundo. Né? Então eu vejo que a gastronomia, a hotelaria, essa energia toda dos atrativos que estão se envolvendo, né? O Codefoz agora está promovendo também, junto à Cidade Leste e também em Porto Iguaçu, auxiliando a criação de um instituto desse, para também as pessoas estudarem possibilidade ali de fazer uma divulgação mais ampla daquele produto junto com Foz do Iguaçu, não é? Fazendo com que a Tríplice Fronteira seja realmente mais uma excelente oportunidade de turismo para o mundo. Pergunta que nos chega aqui através da internet, o ouvinte Jefferson pergunta sobre o Fundo Iguaçu e também a respeito do Gilmar Piola, que ele foi o presidente do Fundo Iguaçu e automaticamente teve o nome associado a essa instituição aí pela imprensa, pela população. Ele continua participando, como é que fica? Sem dúvida, inclusive um agradecimento, um reconhecimento todo ao Gilmar Piola, não só por ser o presidente do Fundo Iguaçu, mas por ser a pessoa que é dedicada e com todo o desprendimento. E eu digo para ele o seguinte: de jornalista está sendo hoje um expert em turismo, né? Porque realmente ele se dedicou, se debruçou em todos os projetos do turismo e está aí o resultado, cada vez a gente tendo um percentual bom de ocupação, de visibilidade. Tudo isso foi formatado, claro, pela presidência do fundo, né, junto com todos os colegas ali que são os participantes, né, da diretoria, mas o Gilmar Piola realmente é uma pessoa que merece todo o nosso reconhecimento e ele permanece sim. Né? Ele hoje então passa a ser o vice-presidente, porque nós entendemos que tem muitos projetos que já estão andando e que tem ali o contato e já estão projetos quase na fase final, na parte conclusiva, e que precisa estar acompanhado por alguém que começou. Então ele permanece junto na primeira, ou seja, na nossa vice-presidência. Né? A diretoria, você pode dizer para a gente como que ficou a diretoria? Claro, completa? Ficou então eu, Carlos, como presidente, o Piola como vice, o Enio como secretário. Permanece aí ficou, o Enio, né, como secretário? Sim, permanece porque é o representante do Convention Bureau que subiu para nos auxiliar e continuar esse auxílio de secretaria na parte do fundo. E na parte do Conselho Fiscal, então, ficou a BIH, na pessoa do Camilo, ficou o Sidney do Sindicato dos Guias, e ficou o Fernando Valente, que é da BAV. Bem representativo. Eu vejo que são pessoas, são entidades ali que fazem parte do fundo e que automaticamente colocaram essas pessoas para representá-los. Eu vejo que não mudou muita coisa, deve dar uma continuidade, e assim que nós temos que fortalecer as nossas entidades. Nós não podemos, quando deixar uma presidência ou deixar uma diretoria, se afastar totalmente. Tem projetos que dependem muito do que foi feito até agora. E tratando-se então do fundo, praticamente 6 anos o Piola presidente, não tenha dúvida que ele precisa e deve continuar ainda junto com a direção, tá, para dar continuidade e terminar alguns projetos que ele começou. E isso demonstra também, né, Carlos, a união, né, do setor de turismo. E o setor tem dado certo na cidade, como nós falamos, nesses últimos anos, em função também da gestão integrada, em função dessa união. Eu queria saber do Carlos Silva, nós estamos chegando já, caminhando para o final da nossa entrevista, né, Guilherme? Carlos Silva, presidente do Fundo Iguaçu. O que o Carlos Silva, empresário, ele gostaria de ver implantado na área de turismo em Foz do Iguaçu? O que falta, Carlos, que você, assim, no teu dia a dia, você diz assim: puxa vida, essa cidade está faltando melhorar isso, ou está faltando tal coisa aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Se é que existe uma, né? Tem muitas coisas, Pegoraro, tem muitas coisas que ainda a cidade precisa ser melhorada, né? Eu vejo aí a nossa infraestrutura, que são nossos asfaltos, a nossa iluminação, eu vejo também a nossa comunicação visual, né? Mas eu vejo que são coisas que dá para ir trabalhando e a gente ir solicitando as melhorias. Mas o mais importante que eu vejo, Foz do Iguaçu, é no futuro uma cidade, sabe, uma cidade cheia de gente, andando por todo quanto é lado, sendo restaurante, seja churrascaria, seja hotel, seja na nossa fronteira. Né? Eu vejo muitos atrativos sendo para Foz do Iguaçu, vindo para Foz do Iguaçu, para que haja permanência mais do nosso turista. Né? Então eu imagino daqui uns 10 anos Foz do Iguaçu totalmente diferente. Porque exatamente por isso que nós trabalhamos, desculpa a interrupção. Sim. Por isso que nós trabalhamos, nos dedicamos e voluntariamente, diga-se de passagem, né? Para que a gente consiga mostrar que é possível fazer quando há determinação, quando há vontade e quando há comprometimento. Então, as pessoas que estão envolvidas nesses processos, as entidades e mais ainda, a divulgação sendo feita muito profissional, como tem feito aí por vocês, pelos órgãos de comunicação, eu não tenho dúvida, coisa boa chama coisa boa. e é assim que nós temos que trabalhar. A dedicação é plena e o resultado com certeza também será pleno. É verdade. E nós também, né, Guilherme? Guilherme também, que é um expert em turismo, né? Formado em turismo, inclusive turismólogo. Nós sonhamos também, Carlos Silva, né, de ter um visitante, né, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que ele possa ter a experiência de convívio com a própria cidade, né? Hoje, uma das críticas é que o turista fica muito dentro do hotel, né? Muito enlatado. Muito enlatado, muito preservado ainda, né? E chega no aeroporto, vai direto para o hotel, fica ali, sai um pouquinho e tal. Mas nós vemos também que a cidade estão surgindo novos bares, novos restaurantes. A noite de Foz do Iguaçu também vem melhorando nesse aspecto, casas noturnas, né? E acredito que o caminho é esse também, né, Carlos? Chegarmos numa experiência melhor do visitante, principalmente o estrangeiro ou aquele que vem de outro estado, né, um brasileiro, conhecer um pouquinho também mais o iguaçuense, né? Sem dúvida, eu vejo que isso já está acontecendo, né, Pegoraro? Você citou muito bem aí, a noite Foz do Iguaçu já é outra, a cidade não dorme mais, né? Isso é bom, porque uma cidade que ela trata de atender e receber pessoas, ela tem que estar sempre pronta, não importa o horário, né? E eu vejo também os atrativos, vejo agora o Marco das Três Fronteiras, com todo aquele empreendimento, parece-me que este mês alguma parte já vai ser disponibilizada a visitação. Então é isso que nós precisamos. E com certeza todo hoteleiro deve gostar, né, de que o cliente também use e também participe da cidade. Consequentemente, ele vai ter oportunidade de fazer um comentário posterior a outras pessoas e fazer com que também mobilize novas pessoas, novos turistas para Foz do Iguaçu. Conversamos aqui na Transamérica Foz nesta manhã de sábado com o Carlos Silva, novo presidente do Fundo Iguaçu aqui na cidade. Muito obrigado por essa participação. Eu quero deixar um agradecimento todo especial ao convite, não é, Pegoraro? Estamos sempre à disposição. E dizer o seguinte, tanto na diretoria nossa do Sindicato de Hotéis, como agora a diretoria do Fundo Iguaçu, nós estamos irmanados, abraçados por uma causa em benefício da cidade. Se a cidade vai bem, pode ter certeza absoluta que também nossos negócios vão bem. Muito obrigado pela oportunidade e até mais.